The Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Próximo Oriente. Lênxi Digi, Shanghai, Shi, Siping Lu, 1777. Bem-vindos ao Próximo Oriente, em viagem pelos sons, pela música, pelas fantasias de um Oriente imaginado e perdido em sonhos, em busca de futuros esquecidos e memórias inventadas. E Pechino é o centro político e revolucionário da China. E a China é o Chun Kuo, o paese di centro, o nocciolo antico della civiltà del mondo. And I go to drink it among the flowers. We are always three, counting my shadow and my friend, the simmering moon. Happily, the moon knows nothing of drinking, and my shadow is never thirst. When I sing, the moon listens to me in silence. When I dance, my shadow dances too. After all festivities, the guests must depart. This sadness I do not know. When I go home, the moon goes with me. and my shadow follows me. Thank you. A viagem pelo Próximo Oriente à procura do som de um país a várias velocidades, na vertigem da modernidade, na paz da tradição, no alto de montanhas destapadas lentamente pela névoa, nas megalópolis que se agigantam de dia para dia. Thank you. em viagem até ao próximo Oriente, para além do tempo, a música como lugar de partida e ponto de encontro. Increasing exposure to Western fashions and trends.

нилээ мартгүй гэж далайтай би ярилцдаг байсан. Нүдлийн нутгаан бараалж дуугаан би дуулдагч байсан. Их усны давулгаан намхарч хад түшин зогсоод үе тэмн захсан өнчин нарл дээр мөлхөн гарч умратын нонгон чонын нүлгэрваа түүнэ дахин нэмлэх той зүмлийг дугай сонсдгоо. Mapa de um mundo ainda sem território. Lênci digi, Shanghai, se Sipinglu, 1777. The technology has been bought to provide the economic takeoff. The new policies have brought the best and the worst in imported Western influence. Going are the drab Mao suits and the stern hairstyles. Shanghai. 若能进不去，那人不轻易对峙。 撤退就安思维，感情本就无奈，早就曾领会，何必分出谁错谁对，再会交兵自然也杜绝了无边烦恼，于是乎可避免发生趋势，那个赢了吃香喝辣，真是这样吗？过于认真让彼此都难堪，太冲动恶意相勾，所以爱伤害成此，沉默寻深情缘由，结了冰水也会变得坚利如铁，炸出的血像蒸杯装，潇洒笑出掩埋，别让那天空一片撕毁，瞳孔看见全是忧，年轻充满热血，知道的浅见还不够聪明，前去温柔包容，愿每三五常常记热矛盾冲突，牺牲幸福，所以爱伤寒成此，沉默寻深情缘由， 2008年北京奥运会开幕还有337天， de viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miu Pinto, com a música e os sons de Jean-Michel Jarre, Maurice Jarre, documentário Chung Kuo, realizado por Michelangelo Antonioni em 1972, Luís Delgado, Vangelis, Hubei Song and Dance Ensemble, Wu Fei, Bei Bei and Sean Lee, Yona Fortune, College, Zan, documentário Concerts in China, realizado por Andrew Piddington em 1982, Saiba, Yongchen Lamo, Haya, Fatima Al-Kadiri, King Gong e ainda Honra. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.